sable, pas un sable. A noite que passou trouxe-me sonho. Dormi mais para sonhar. Sonhei que era pesadelo. De manhã ia acabar. Conheci o teu sorriso, porque me está no coração. Corri logo ao teu encontro e ao estender-te a minha mão, sete lágrimas correram quando eu te abracei. E ao tocar no teu cabelo, eu imaginei que amanhã, ao acordar, tu irás voltar. Meu pássaro azul, tu irás voltar. E corremos mundo fora, toda a noite a brincar. Era eu quem se escondia e tu eras a encontrar. Sete lágrimas correram quando eu te abracei. E ao tocar no teu cabelo, eu imaginei que amanhã, ao acordar, tu irás voltar. Meu pássaro azul, tu irás voltar. Meu pássaro azul, tu irás voltar. Sem ponta por onde arder, de uma chama vazia faço fogo para sempre. Sem prova do teu calor, sem poder respirar-te a todo momento. Sei que no dia em que te encontrar, serei apenas outra vez aquele que um dia não acordou e agora quer voltar. Só mais uma, mais uma, dá-me a noite, só mais uma.

mais não me daste esta vida. Thank you.

de choro refletido no rio, no rio. Fiz-me ao mar de manhã, na maré de dia ao amanhecer. Fiz-me ao mar de manhã, na maré de dia ao amanhecer. Pelo mar adentro vou entrando, com o teu semblante na memória, amor. Pescador de sonhos, vivo a faina pura dia a dia, na incerteza de uma vida. Meu amor, fiz-me ao mar de manhã, na maré de ti ao amanhecer. Fiz-me ao mar de manhã, na maré de ti ao amanhecer. Fiz-me ao mar de manhã, na maré de ti ao amanhecer. Fiz-me ao mar de manhã, na maré de ti. Fiz-me ao mar de manhã, na maré de ti ao amanhecer. Fiz-me ao mar de manhã, na maré de ti ao amanhecer. Fiz-me ao mar de manhã, na maré de ti, meu amor, ao amanhecer.

Canal 2. O céu finalmente é mais azul. mas agora tem mais luz. Não tenho a certeza. Quem sabe como tudo se deu. O brilho dos sentidos que nunca foram pedidos são teus, são teus. Parto daqui, não sei por onde vais. Ao longe, não sei se quero mais. Sentindo a luz que brilha no meu ser, ao longe não sei se quero ter mais de ti. Se não fizeres o que é normal, a ausência do que é real, não poderás saber se tudo ficará. Quem sabe como tudo se deu. Parto daqui, não sei por onde vais. Ao longe, não sei se quero mais de ti, mais de ti. Sim. aquilo que te fiz passar. Agora não sei se te perdi, se já não queres mais. Por simples o teu pedido, mas não soube entender. Eu quero ser melhor.